Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Boutique do MB. A loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Vem sentir essa emoção, vem curtir o melhor show. Chegou Daniel, chegou alegria, vem que o astro chegou. Bora, Mona! Energia positiva, joga as mãos pro ar. É o DJ que o povo gosta, que agora vai comandar. Energia positiva. Energia positiva! Vem que o DJ Daniel agora. Alô, Moana, hora de Daniel, hora de pressão! Vai botar pressão. O cacique vai atacar! Vai botar pressão. A sonorização é top! Eu tô falando de Magnata! Vem que o DJ Daniel agora vai botar pra cima todo mundo! Quem é que tá solteiro e vai botar pra amanhecer de novo aí? Bota essa mão pra cima! Chegou Daniel, chegou a alegria, vem que o astro chegou. Recebendo todos sempre com muito carinho. Em nome do melhor, da melhor administração. E toda a sua equipe em mais um Top Festival! Vamos! Cacique chegou! Vai tocar tudo mais uma vez essa noite! No patrocínio de Boutique do MB, o baile do DJ Daniel. O que nos trouxe aqui? A música, a alegria, o talento e a responsabilidade com a sua música preferida. Tudo que você gosta vai tocar. O DJ da galera tá aqui. Alegria! O show da alegria vai começar. O Daniel, o astro. Ai. DJ Daniel Alegria, o DJ da galera. Você vai ver e ouvir. O diferenciado é criativo. DJ Daniel. É hora do rock doido. É hora de rock doido! Vai começar o baile do cacique. Vai começar o baile do cacique. Vai começar o baile do cacique. Vai começar! Lá vai fogo! Hey! Prepara todo mundo, chega o Daniel! Caralho! Tá na pista, o cacique. Tá na pista, o Daniel tá na pista. E o cacique tá na pista, e o cacique tá na pista. Toma cachorrada, vem pro baile do cacique. Que tem rock revoada, toma rock doido. Revoada vai ser muito doida. Revoada vai ser doida. Amigo Jackson tá aqui com a gente, ele e seu maninho Júnior. Um abraço firme e forte aqui da alegria. Meu amigo Ranieri tá aqui com a gente também, só na manhã. Alô, Ranieri, cadê você? Tô aqui, mano, tô aqui. Meu parceiro Rafael, galera da Boutique MB. Rafael MB é o cara do top. O top terceiro da cidade, ele que comanda. Partidão do Melody, sucesso. E aí, só pano de guiar. Sempre! A minha equipe Pé de Pano, que não abandona a gente há longos anos. Sempre sucesso! Toma, pô! Nosso parceiro Maguila, obrigado por tudo, hein, Maguila? Você sempre na frente e comandando sempre na amizade com os DJs, com as aparelhagens. Valeu, Maguila! Meu amigo Daico, saudade! Como seria uma vinheta do Daico? DJ da... Parceiro Real tá aqui com a gente também, alô Real! Um abraço pra você, firme e forte! Amiga Denise de Barca Arena também tá aqui com a gente, alô Denise! Essa é a pacotinha! Canal Rafael MB no YouTube. Fazer tudo fica bem! Tudo ficou! Tudo ficou gostoso, tudo ficou filé! Rock de música top! Rock de música top! Ai, se eu soubesse que era a última vez, tinha te beijado mais do que uma vez, tinha te abraçado. Meu amigo Chico Orelha, aqui juntinho com o Daniel, bora Chico! Como se fosse a última vez. Alô, Cri Cri! O Crica de Moaná! Chega, irmão! DJ Daniel! Agora eu mudei, não sei se te quero aqui. Já não és o mesmo. Aqui com a gente o nosso parceiro Coisa. É difícil, o nosso Blaster. É não, Blaster não. Agora é VJ. Esse amor que aí é o cara dos vídeos, meu irmão. Da melhor aparelhagem do Marajó. Toda a galera do Magnata. Obrigado pelo apoio, pelo respeito. E pela recepção com todos os nossos DJs. Com o Daniel, com o Rebelde, com o Alex. Em nome do nosso parceiro, nosso amigo Jorge. Obrigado, Jorge. Você tá de parabéns. E simplesmente isso aqui é Magnata. O sucesso absoluto do Marajó. No festival. No Camarão de Moaná. Parabéns, toda a equipe Magnata. Ai, se eu soubesse que era a última vez, tinha te beijado mais do que uma vez, tinha te abraçado, mas tinha te sentido mais. Acesse www.rafaelmb.com. Infotec tá comigo, um abraço pra vocês. Meu amigo Ranieri, ele é a primeiríssima, sempre ao lado. Quero que tudo seja como antes. Nossas mãos no meu... DJ Maicon Boy. A toda a equipe dos mentirosos de Moaná, toda a galera aqui do lado. Só tese, meu irmão. DJ Braz, o DJzão do Ouro Negro, tá aqui com o Daniel. DJ Daniel. Um abraço forte aí, é o Cheira de Moaná, que tá aqui com a gente. Chama ele aí que eu quero saber se ele cheira mesmo. É esse aí? Sim. Tá bem vestido, mengão. Pra galera reunida do ladinho, pai. Bora, cheira pra cima, meu irmão. Idade nos fluxos. Sempre carinho aqui, moleque. Nosso parceiro Lailson Mix de Abaitetuba. Dá pra observar o galerão de Abaitetuba aqui no festival também. Meu parceiro Nilson Pereira. Ele que é seguidor sempre da alegria. Daniel nos rocks loucos e das músicas tops. Sempre assim, né, pai? Não alivia não, meu DJ. Vem! Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Vamos representar sempre as músicas tops do Pará. Chegou Daniel. Daniel. Quero, pô. Eu quero. Achei o Robert, aí da RW Story aqui com a gente. Ele e o meu amigo DJ Boca aqui com a gente. Bora, DJ Boca! Bora, amor! Pode ser difícil, mas nós vamos aguentar. Vamos reviver o nosso amor cada manhã. Sempre que me olhas, eu sei que vai correr bem. Chegou ele, o vereador Bolota da Colônia. Bruno e Trio. Esse que é o Bolota? Chama no Batidão. Batidão. Daniel Cardoso, o DJ que lança e cria tendências. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Toda a galera da Construtora Andrade. Serviços e reformas. Tudo certo. Difícil, galera do Shen, Alex. Vai embora. Vamos reviver o nosso amor cada manhã. Sempre que me olhas, eu sei que vai correr bem. Nós dois já sabemos que eu não quero mais ninguém. Difícil, meu pai do céu, Pikachu do 41, vamos embora, babacarena. Mas eu gosto, toda a galera sempre reunida aqui. DJ Daniel, tocando só as melhores. Meu DJ, traz as atuais, traz as marcantes também, que é disso que o povo gosta. Alegria! Jurei nunca te perdoar, mas agora me deparo aqui sentado a repensar. DJ Daniel. Lutei pra te esquecer, mas perdi a luta, pois meu coração. Um abraço, Messias das novidades. Da ele e o Márcio aqui com o Daniel. Contigo eu fui feliz, mas você estragou tudo. Chico Orelha tá aqui do lado, meu irmão. Bora, Chico! Mas do teu amor eu quero bis. E eu estou disposto. Esquece! Esse é tudo. Então promete que é a última vez que tu me doas meu coração. E diz que não vai acontecer outra vez, não. Então promete que é a última vez que tu me doas. Realmente eu ainda não vi tudo. Tô conhecendo hoje o Homem-Aranha. Céu Olímpia, esse maluco aqui é lá do Conde, ele, lá de Barcarena. Eu conheço, é sério, pô. É lá do Conde, é conterrâneo, mano. Os melhores CDs você encontra no canal Rafael MB no YouTube. Moleque doido, marcante! Vários ritmos, em vários tons, um jeito que a galera gosta. Daniel. Procuro as luzes que encontrei em seu olhar quando te conheci. Galera do Sonzão, Jackson de Moaná. Hey, do meu amigo Júnior. Sei que não valor. Do Jackson, toda a galera. Você se dedicou e a turma lá do Japaca. Hey, bora, Magnata. Ladinho no ninho do Falcão do Marajó. A GDB, tá todo mundo por aqui. A galera lá do Beirabinha. Um abraço aí pro Xande, também tá o Kevin. Tá ele, o Junião, Rogério e o Cabeça de Moaná. É cabeça de quê? Mentira! Não pode, não pode. Acesse www.rafaelmb.com. Um abraço forte pro Jairo. Pra ele, o Maurício Leal da Fênix. Galera da Fênix Segurança, lá no Mercadinho Leal. Turma de Barca Arena, cheguei. Daniel. Eu vivi, me peguei todo esse amor. E você vem dizer. Segunda-feira eu costumo dizer que é dia da gente limpar os ouvidos. Não consigo esquecer. Com alguns e tops DJs que surgem no seu festival. Na sua segunda-feira. Pra fazer melhor, bora pra cima! Eu lembro de cada parte de você. Nos seus beijos sempre viajei. Ficou pra trás. Eu lembro. O Moraes, o cara do Google Boy. Nosso gerente lá do Google Boy tá comigo. Bora, Moraes. Ficou pra trás. Hora de alegria, hora de alegria. Bora ver. Ah! Curtição, lá vem as músicas do Daniel. Na curtição, estourei logo o Xandão. É de lei do tá na mão. E ela quis se divertir, mas que absurdo. Ela de vestido curto, não existe, eu tenho surto. Mayra Cardoso tá aqui com a gente. Ela de prata, o som de Abaipetuba. Mayra Cardoso, DJ Coisa. Quando o show sobe na nave, vinho bem suave, vem com nós curtir o baile. É as balete que comanda. Olha o baile. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pia. Sou linda menina que chega roubando a cena. Calcada da... DJ Braz, lá do Ouro Negro. Sou linda menina. Bora, DJzão. Linda, sensual, do jeito que os moleque pia. Sou linda menina que chega roubando a cena. Calcada tá de olho e a balete não esquenta. Viviane Batidão. DJ Betinho Isabelense. Na condição, estourei logo o Xandão. É de leigo tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido puro. Um abraço tipo Mideira. E essa gata vive. Da Eliavani. Ela de prata. O Joilson. Joelson. Daniel, é galera do Mercadinho Gonçalves. Sabe, lá da rua Bacabal. Vale, é o Shen completo. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que... É, eles não trouxeram nem um pacotinho. Calcada tá de olho e a balete não esquenta. Sou linda menina, sou decolete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleques pira. Sou linda menina. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Não esquenta! Não esquenta! Não esquenta! Quem tá fechado com o Clube do Remo em qualquer momento, bota essa mãozinha pra cima aí! Cadê a galera do Paysandu aí, meu irmão? É a segunda ressaca! As músicas da alegria na boca do povo! De segunda a segunda no trabalho, minha vida é só estresse e cansaço. Acordo 6 da manhã e vou dormir sempre de madrugada. Isso é uma palhaçada. Minha vida anda tão sem graça. Meus amigos vão pro sol. É mais uma do Daniel. Com o DJ Daniel. Tô precisando de férias. Mulher. Férias. Eu vou sair com os maluquinhos. Vou no Moraes dar um rolezinho. Tô precisando de férias. Gordo mecânico tá com a gente. Tá ele o Quequinho. Quequinho da cabanagem. Os maluquinhos. Vou no Moraes dar um rolezinho. Rolezinho desguiado. DJ. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Olha o Pac-Man, olha o Pac-Man, olha o Super Mario, olha o Pac-Man, olha o Super Mario. Daniel Alegria, toca faz o caqueado, olha o Daniel Alegria. O moleque é mais uma noite que a gente vai botar pra amanhecer. Coração, cachorro, late, coração. Para, coração. Late, coração, cachorro, late, coração. Rock. Au, au. A mil grau. Au, au, au, au, au. Segura esse caqueado, a vida eu tô passando. Segura esse caqueado. Galera do Mocaja, tá todo mundo aqui! Mocaja Tuba! Passado no passinho do debochado. Sal e pimenta, pimenta e sal. Meu amigo empresário Benoca Garcia. Toma refúgio. Aí da loja Novo Império. Toma. Aí Benoca, um abraço do teu amigo Daniel. É rock de ladrão. É rock, meu irmão. É rock de ladrão. É rock de ladrão. Olha o Pac-Man. Olha o Super Mario. Olha o Pac-Man. Olha o Super Mario. O Daniel Alegria toca faz o caqueado. O Daniel Alegria toca faz o caqueado. Late coração, cachorro, late coração. Late coração, cachorro, late coração. Au, au, au, au. Sim, pressão! Galera do posto, presente de Deus! A todo mundo aqui ao lado do Falgueiro! Oi, já faz um tempo que eu queria te dizer. Não tenho você, virou desequilíbrio pra viver. Tem razão que não venceu meu status de apaixonado. Será que vacilei naquele dia que eu me entreguei? Volte pro Giovanni daqui com a gente. O Giovanni da distribuidora Casa Pacheco é o cara que responde nas cervejas tops, sempre em Moaná, comandando tudo que a galera consome no festival. Muito chope na mente da galera. Valeu, Giovanni! Roda! Prefeito Biri tá aqui com a gente. Alô, Biri. Tá o Mutuca, Giovanni. Oh, é nome da Casa Pacheco. Eu queria te dizer, não tenho você, virou desequilíbrio pra viver. Que razão que não venceu meu status de apaixonado. Será que vacilei naquele dia que eu me entreguei? Hoje é onda! Vai! Só os caras doidos! Onde é onda, pai? Bora! É na onda do biribau que ela vai no pau. É na onda do biribau que ela vai no pau. Ela vai no pau. Ela vai no... É na Abraço forte pro vereador Vati. O Vati da Voadeira. Tá com o Dumbo, né, galera? Por aqui. Explode o bagulho, moleque. Sal, sal, sal. Bora, Ranieri! É na onda do biribau que ela vai no pau. É na onda do biribau que ela vai no pau. Ela vai no pau. Ela vai no... É na onda do biribau que ela vai no pau. É na onda do biribau que ela vai no pau. Ela vai no pau. Os melhores CDs você encontra no canal Rafael MB no YouTube. Daniel. Daniel. Daniel. Daniel. Daniel. Ai, ai, ai. Depois do festival, todo mundo já se prepara para as ondas de verão, né, pai? E Daniel, não alivia não, viu, pai? O esquerdo polo é tudo bora, tipo Buxana, tudo raça. Nosso hoje, vai. Tudo nosso já. Bora, Magnata. Vou mandar um refrão, não preciso de citrato. Vou mandar um refrão, não preciso de citrato. E cruadão de uísque no modo pitbull brabo. Olha, cruadão de uísque no modo pitbull brabo. Puxa o cabelo dela, vai pitbull enraivado. Sigo! Pitbull enraivado. Pitbull raivado. Em Brasil, dance, dance, dance, dance, dance. E olha que tem pitbull que não gosta de cachorra, viu? Pitbull raivado. Pitbull raivado. Pitbull. É sensacional. O jeito que ela faz comigo é fora do normal. Eu tô na zona de perigo. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca a bunda dela pulsa. Vem deslizando, vai, que eu tô gostando. Vem, ela me pede. Vai, abraço forte pro Everton. Vem, aí da Mega Distribuidora Castanhal. Alô, Everton! Vai, e vem jogando de ladinho. Joga gostoso, vai. Vem deslizando, vai, que eu tô gostando. Vem, ela me pede. Vai, só para não, meu bem. Nosso parceiro Rafael da Boutique Bibi! Bora, Rafael! E vem jogando de ladinho, vem, vem deslizando, que eu tô gostando, aí ela me pede. Acesse www.rafaelmb.com. Denise Pacotinha de Margarina! Jogando de ladinho, aqui no festival! Chegou aqui com a gente também a equipe Sereno, a organização do Bolota da Colônia, no Bolota! Dentro de João Pessoa ela já pegou geral. Aqui na Paraíba ela já pegou geral. Aponta aí pra nós a moleca que pegou tudo nesse festival. Chega fim de ano ela quer... Foi essa aí, foi? Sal. Dia 25 tem um presente pra tu. Dia 25... Olha o que ela dá valor. Isso eu fiz pra ela que é viciada em peru. Gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu. Isso eu fiz pra ela que é viciada em peru. Piranha viciada em peru. Piranha viciada em peru. Onda de verão, bora! Piranha viciada em peru. Piranha viciada em peru. Eu vou botar na tua boca na tcheca e no cu. Eu vou botar na tua boca na tcheca e no cu. Alô, Ranieri! Piranha viciada é no peru. Piranha viciada em peru. Golo, golo, golo, golo. Sonha no beat, anda pra ela. Mais uma da rede. Vai ganhar peru a noite toda, safada. Dentro de João Pessoa ela já pegou geral. Aqui na Paraíba ela já pegou geral. Chega fim de ano ela quer passar de casal. Chega fim de ano ela quer passar de casal. Dia 25 tem um presente pra tu. Daqui a pouco tem as tops marcantes do Daniel, hein? Se eu fiz pra ela que é viciada em peru. Giovanni da Casa Pacheco. É. Meu parceiro, meu amigo, Rani. Viciada em peru. Rani Pires. Piranha. Um abraço, Rani. Tá ele, o Maranhense por ali também. Viciada. Guiguito da Distribuidora. VS. Piranha. E a sobremeríssima. Piranha viciada em peru, eu vou botar na tua boca na tcheca e no cu. Eu vou botar na tua boca na tcheca e no cu. piranha viciada. É que esses caras de distribuidora não trouxeram nada pra nós, meu irmão. Gulo, gulo, gulo, gulo, gulo. Hora de cavalgar! Ela é cavalgada, toda tatuada. Puta rara, puta mexicana. Puta rara, puta mexicana. Toma que toma que toma que toma que toma que toma. Bora, cavalona! Vai, vai, vai, cavalona. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Lucas Ronald, bora garoto! Um abraço do seu amigo Daniel! Puta rara, puta mexicana, puta rara, puta mexicana, puta rara, puta mexicana, puta mexicana, puta mexicana. No meio de idas e vindas, se quiser voltar, tu pode voltar à vida. Tatuada, silicone na raba, no clima do México, México linda, grita. Um abraço preto da Adidas, tá com a gente, alô preto! Mini, tu desce com a tcheca na ponta da pica. Desce com a tcheca, desce com a tcheca, desce com a tcheca na ponta da pica. Desce com a tcheca, desce com a tcheca, desce com a tcheca na ponta da pica. Ele que banca sua vida, menino, tu desce com a tcheca na ponta da pica. Ele que banca sua vida, menino, tu desce com a tcheca. Siga no Instagram, arroba boutique do MB. É buquivo, é buquivo, é buquivo, é buquivo. Olha o jeito dela. É que ela tem uma sentadinha, safadinha, muito diferente. Muito diferente. Que lembro da gente. É que ela tem uma sentadinha, safadinha, muito diferente. Muito diferente. Que lembro da gente. Esse é o momento que a mulher ficou oriçada. Esse é o momento que a mulher ficou oriçada. Tapa, tcheca, tapa, tapa, tcheca, tcheca, tapa, tapa, tcheca, tcheca, tapa, tapa, tcheca, tcheca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. É que ela tem uma sentadinha, safadinha, muito diferente. Muito diferente. Que lembro da gente. É que ela tem uma sentadinha, safadinha, muito diferente. Um abraço ótimo, Bárcio, mandar com a gente também. Muito. Um abraço pra você aqui do Daniel, hein. Que lembro da gente. Esse é o momento. Um abraço forte pro Tota, tá aí, Livanderson. É o... E a galera do Açaí de Rocha. Agachi, me mama. Me mama, me mama. Até o dia vai. Tipo Tucano, tá aqui com a gente, ele e o Dudu, aí da Fazenda Santa Luzia, todo mundo ligado. Vem gostosinho pra mim. Eu tô chapado, já bolei um fininho. Raimundo Teixeira, tá da Peixaria Teixeira. É outro que não trouxe nenhum peixe pra nós, né? Essa paela, é essa treva é assim. Parecia tempestade, tanto raio que brotou. Parecia tempestade, tanto raio que no brotou. No carinho, bora! Soca com carinho, soca com amor. Soca com carinho, soca com amor. Soca com carinho, soca com amor. Soca com carinho, soca com amor. Soca com carinho, soca com amor. Abraço aí pro Júnior no máximo. Fitinha, olha, agora pronto. Ela fez bonzinho. Cirilo! Também tá aqui com o Daniel. Vai soltar na vara. Com você, com você. Bota, bota do amor. DJ Sonic, para o game, tá tocando. Cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada Canal Rafael MB no YouTube. Sony no beat, MC da, hein? Não confunda. Já falou, já falou. Já falou, já falou. Vai rebolando gostosinho pra mim. Eu tô chapado, já bolei um fininho. Num espelhado vai sentar gostosinho. Senta com força, senta no macete. Felo pila, sapa ela, essa treva é assim. Parecia tempestade, muito raio que brotou. Parecia tempestade, tanto raio que brotou. Soca com carinho, soca no amor. Soca com carinho, soca com amor. Soca com carinho, soca com amor. Soca com carinho, soca com carinho. Soca com amor. Soca com carinho, ela fez bronze de fitinha, olha que pilantra safada. Ela fez. Acesse www.rafaelmb.com. Só no amor, meu cacique, bora ataque! Cacique vai flechar. Vai flechar! Se não alegria, vai flechar! Bora pit pega! Bora pit pega! Bora pit pega! Lá vai bora. Fogo! Doidão, caralho! Hora do bagulho desguiado! Caquiado, caquiado, olha o caqui, olha o caqui, olha o caqui, olha o caqui, caquiado. Olha o que é que ele disse! Sim! Bora pra alguém! Explode o bagulho! Vai! Explode tudo, explode o bagulho! Vem com nós, pai! Lá vai fogo, fogo! Um abraço, Gimirão, tá ele! A Fábia Nonato! Fernanda Domingos, tá todo mundo aqui! Namorada, ela já largou. Tô solteira, me separei, porra. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Bora, Magnata! DJ do baile, eu vou sentar na você. Tá na você, tá na você, tá na você. Tá na você, tá na você. Tá solteira, tá solteira. Tô solteira, tô solteira, tô solteira agora. Tô solteira, tá solteira, tá solteira, tá solteira, tá solteira, tá solteira, tá solteira, tá solteira, tá solteira, tá solteira, tá cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Joga o anzol, puxa o carretel. Joga o anzol, puxa o carretel. Mas como é que é? Que joga o anzol. Mas como é que faz? Mostra como é que faz. Joga, puxa, joga, puxa, joga, puxa. Égua deu na cena. Puxa, sa... égua do rosto, porrada. Sal, sal, eu já tô mil grau. Égua é tu, né? É muito caquiado. Destrava, destrava. Cara doido, é muito... Olha os caquiados. Toma na pressão. Toma, toma de ladrão. Toma na pressão. Toma de ladrão. Toma, toma. Bora, Moana, Marajó, meu Pará. Vai, bora, Moana. Bora, bora, Moana. Eu vou pro rock, sempre bem taxado. Passei na melhor, que comanda todo estado. O time do MB, essa veste bem. É de Moana, Mara. Explode Moana! Rafael MB, a sensação do momento. Rafael MB, a sensação do momento. A bala vai comer. Em agosto, na casa de shows, Açaí! Mete bala, filho! Tubarão, saudade! Mete bala, meu! Mete bala! Bagulho tá doido, tubarão! Mete tubarão! Bora, Moana, Marajó, meu Pará! Bora, Moana, Marajó, meu Pará! Vai! Bora viver! Eu vou pro rock, sempre bem trajado. Passei na melhor, que comanda todo estado. O time do MB, essa veste bem. Moana, Marajó, vem que vem. E Rafael MB, a sensação do momento. Rafael MB, a sensação do momento. A bala vai comer. Mete bala, filho. Mete bala, filho. Mete bala, filho. Mete bala, filho. Mete bala, meu. Mete bala, meu. Mete bala, meu. Mete bala, meu. Mete bala, meu. E doida! We'll be right back.

Chico Orelha tá com o Daniel, bora Chico! E só por causa do cheirinho Carolina, todo mundo tava lá, Carolina. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube. Passa o pano no teu pai com a tua mãe dançando aí. Tô te falando, pô. Aproveitar o mês de junho, bora. Eu vou dançar um forró, bem agarradinho, molhadinho de suor. Eu vou dançar solto no compasso, quero ver o sanfoneiro cochichando com os pais. E moleque, eu acho que ainda dá tempo ainda. Uma sequência de 2001, 2002. Eu vou dançar solto. Naquele tempo de Sumaré pra cá. Toma-te. Aqui a poeira levanta pó, com você este forró. Safaneiro, bota o fone pra arrancar, que eu quero ver. Vai a voar. Aqui a poeira levanta pó, com você neste forró. Safaneiro, bota o fone pra arrancar, que eu quero ver. Vai a voar. Eu vou dançar um forró, bem agarradinho, molhadinho de suor. Eu vou dançar short no compasso, quero ver o safaneiro cochichando com os baixos. Eu vou dançar um forró, bem agarradinho, molhadinho de suor. Eu vou dançar short no compasso, quero ver o sanfoneiro cochichando com os baixos. Acesse www.rafaelmb.com. DJ Daniel, bombando só as melhores. É moleque, é música toda hora, é um montão de músicas. Lá vem marcante do nosso tempo. Dividido. Estou dividido entre o meu amor e uma antiga paixão. Desde que ela voltou, já não sei mais o que é certo. Difícil. Coisa, bora boca! Difícil é decidir. Esse é o cara que tá dividido, hein? Ele tem duas. Ah, ela vai perder sim. Ela tem dois também, ó. As marcantes tops do Daniel. Os dois dividem. Um é só love. E o outro é o cara do Pixie. Traduzindo, lá vai. Duas paixões. Duas paixões vai. Me dividem. Uma é por dinheiro e outra é por amor. O que fazer se eu tenho que escolher? Está tão difícil esconder. Um é só o luxo. Diga-me quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo até recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagina o quanto. GDB, galera, beira a barra, tá com o Daniel. Show de Kevin. Lá vem ele, Turu. Robertinho, Rogério. Eric Gomes. Junião. Barriga no Nino do Falguinho. Nossa, nega pra você. Vai negar pro nosso amor. Não valeu pra você. Tu não nega. Não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar. Enquanto te amava, delirava. Percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. dando melody. Vai te dando melody. Aquele melody. Sucesso. E amei quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo. Até recordar. Mas um dia se passou. E a solidão me sufocou. Sonhos com você. Isso faz doer. Nem imagino o quanto. Boutique do NB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Galera da empresa Infotec, tá comigo também. Um abraço forte, Ranieri. Ele e o Lucas aqui ao lado com a gente, de boa. Chico Maluque! Marcante! Já conhece. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Pacotinhas de margarina! Elas estão aqui no vinho! É sempre moral! As equipes, os fã-clubes do DJ Daniel! Pacotinho da Denise! Um dia sonhava com você, tipo amor de bebê. Eu chorava sozinha, porque não quer me ver. No meu quarto fechado. Aqui no Magnata, toda a galera que marca arena! Pacotinhas por ali também! Bora, Denise! Guerreiro Tuxaua com DJ Daniel. Benoca tá com a gente. Alô, Benoca. DJ Daico Saudade. O que todos querem é só separar nós dois. Você é o que quer e vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com nós. E Alex, como é que seria? O Daico com eco. Nossa mãe. Daico, cu. Querem nos afastar e tirar você de mim. O nosso. Só presta assim, moleque. Todos querem por um fim. O DJ Daniel, no som do show é o João. É o guerreiro. O guerreiro da galera. E não importa o que vão dizer. Eu quero só. Se inscreva no canal Rafael NB no YouTube. E não tá bom? DJ Daniel? Oi? Tá é ótimo, meu DJ. É, mano. Tá mesmo. O momento de alegria ao lado do DJ mais querido do Pará. DJ Daniel. Tentei fazer valer a pena. Passei por cima dos problemas. Agora sim, pai. Achei que eu era o bastante. mas não fui pra você. Tentei ser o cara perfeito, eu fiz as coisas... É, moleque, se fosse pra tocar até de manhã, eu não ia repetir nenhuma música também. Mas não fui... Bora pro pagodinho agora! Você, até que durou, me diz o porquê. Deu tanto tempo aqui, te faço um favor, melhor eu sumir. Curte aí! Fui, mas um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção. Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor. O que faço? Rafael MB, toda a galera aqui do Lajinho. Olha dos tops pagode. Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor. Acesse www.rafaelmb.com. Só daquele amor. Eu não poderia estar feliz assim. Oi? Só com esse pouquinho de você pra mim. Esse bicho é doido, mano. Mas olha essa vibe, esse fim de tarde, toda essa vontade de você em mim. E esse sorrisinho na sua cara, eu sei. O que é mais gostoso que encontrar alguém? Te deixar à vontade, dá prioridade, toma conta, invade, deixa. Daqui a pouco tem um DJ rebelde com muita saudade. É foda imaginar a gente ser de alguém, mas ser... Que a gente junto não tem pra ninguém. Nada, nada, nada é mais importante. Música boa direto, moleque. Que a vontade sincera de te... Bora, Magnata! Chegar, querer, ficar, sei lá. Você poderia estar em outro lugar. Eu também. Mas eu coloquei na minha cabeça que a gente... Certa, ladrão, certa. Certo, boa. Tudo bem, vai ser melhor só. Ser assim, pensando bem, tocar existiu nós. Sonho de ser a gente, demorei pra terminar dó. Não era só comigo que você ficava. Foi tão difícil ter que encher. Alô, Maguila, água pro gado. Isso foi é ilusão. Todo esse tempo eu perdi em vão. É difícil ter que aceitar. Meu coração ele não deixa. Kikito e o Mutuca da ABS. Não, com a gente. Giovanni da Casa Pacheco. Mutuca do Marajó. É de crer. Pega na mini balança, isso. A gente não consegue dizer nada além do que. Bora sim! Adeus. Talvez a gente se perdeu pelo caminho. Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho. E agora a gente não consegue dizer nada além do que. Adeus. Melhor eu ir, tchau. Melhor o final. Melhor assim. É melhor pro final. Patrocínio de Boutique do MB. Daí que vai subindo, pai. As novas e as atuais que a galera gosta de dançar colado. Olha nós de novo aí, pai. Olha nós aí. Corações magoados, sofrendo outra vez. Cada um pro seu lado, agora somos eu. E quem vai se render em nome desse amor? 2 horas da manhã a gente vai passar pra galera. E ninguém é do show da aparelhagem. E nada acaba. Pequeno gostoso. Galera da saudade lá de Belém. Outra vez, passando uma borracha no que já passou. Remédio pra desprezo é cama para os corações divididos. casal que se ama e amores mal resolvidos. Sim, Deus é fiel, Pikachu. Dos apaixonados. Pequeno da cabanagem. Olho ferido, dormindo em quarto separado, sofrendo com tempo perdido. Meu amigo Rani, aqui com a gente. Alô, Rani. Rani Promoções. Tá ele com o Giovanni ali da distribuidora. Distribuidora Casa Pacheco. O cara que tá distribuindo todas as bebidas no nosso festival. Olha nós aí. Olha nós. Corações magoados, sofrendo outra vez. Cada um pro seu lado, agora somos seis. E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou. Que ninguém errou. E nada acabou. Começando outra vez. Passando. Deixa no batidinho, deixa no batidinho, Daniel. Vai, passou. Vai. Remédio pra desprezo é cama. Para os corações divididos. No baixo, no baixo. Pra todo casal que se ama. E amores mal resolvidos. Hoje é dia de resolver. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. É, moleque. Cada música é uma golada, vai pra cima. A gente ainda tem pouco tempo, mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento. É que contigo, Daniel, tudo que vivo, mesmo sendo simples e inesquecível. E já vejo no futuro o seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia. Eu tô querendo ter contigo uma vida. Tô preparado pra trocar a vida de fato. Você preparado pra construir uma vida do seu lado. Eu te amo. Robert da RW Boutique. Explica. Com a gente, bora, Robert. Tô preparado. Abandonou pra... meu orgulho quando a gente briga. E se for preciso, tô disposto a mudar. Eu te amo. E pra sempre eu vou te amar. Manda 007. Top esse som da 007, ó. Pegar as tuas coisas e vim morar na minha vida. Tu tens cara de tudo que eu sonhei. Quero ser feliz contigo, quero ser seu amigo. Tu tens tudo que eu procurei. Mas olha nós, às vezes tropeçamos. E há dias que quase caímos. Mas olha nós, somos humanos. Sorrimos, mas também choramos. Quero que tudo seja como antes. Nossas mãos no mesmo volante. Franci, Adriana e o Macaxeira dos Anjos da Noite com a gente. Vai pra cima, pai. Em direção à lua. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube. Manda 007. Top, top. Aparelhagem Jackson! Aqui comigo, bora, Júnior! Marco aquela data no meu calendário. do dia que você partiu e me deixou. Agora a solidão é minha companhia. Passando dia e noite, uma vida vazia. Meu coração ferido só faz apanhar. Lembrando teu gemido na hora de amar. Eu olho em minha volta e não vejo você. Me desespero e começo a chorar. Será que um dia vai voltar? Ou se em mim chega a pensar? É sufocante te perder, te desejar. Rafael do Boutique, me beba, Rafael! Meu Deus, me traz ela pra mim, pra que a tristeza tenha fim. É impossível esquecer essa história de nós dois, a solidão. Vou curtir das últimas músicas aqui no show do DJ Daniel. E toca tudo pra galera! Falcão! Daniel! Bora, Magnata! Eu pensei que nunca ia te perder. Isso, papai! Mas tudo que vejo faz lembrar você. Espero outro dia pra te ver aqui. De um jeito tão carente, sorriso transparente. Forte abraço aí pra galera lá da Vila de São Miguel do Pracuúba. Tá todo mundo aqui com a gente, hein? Abraço forte pro João, tá o Alisson, o Robert, Magno, Sávio Teixeira, galera do São Miguel do Pracuúba. O vinho que embriaga é o pão de cada dia. Eu era tão feliz, eu não sabia. Já já tem DJ Rebelde! E nada é mais difícil que viver sem ti. Sofrendo pela espera de te ver voltar. O frio no meu corpo pergunta por ti, que eu não sei onde está. Bora, Pacheco! Todo mundo por ali! Galera de Ponta de Pedra, segue com a gente. Só avisar que dia 8 de julho, dia 8 nas férias, Daniel lá em Ponta de Pedra. O frio no meu corpo pergunta por ti, que eu não sei onde está. Se não tivesse ido, eu era tão Para aí, Rebelde, já já tem você! Após a próxima, chega o DJ Rebelde, o Alex! Agora junto, pai! É meu sol, você me seduz, você me aquece debaixo do teu... Nosso parceiro Mariano, lá do Furo do Maracujá! É ele com o Maurício Leal! Na Fênix Segurança. Se acontece teu contorno, Furo do Maracujá. Se teu jeito de fazer amor é bom de Pikachu e o Quequinho da Cabanagem. Vocês estão namorando vocês dois? Ei, caralho. Desculpe a imagem do prazer, pensando em você. Moça de azul, baixa pra cá um pouquinho, pra cá um pouquinho. Você perdeu a chave de um carro. Tem gratificação pra quem trouxer a chave de um veículo aqui na direita. Espera um pouquinho aí, tá? Aqui na esquerda, a moça perdeu a chave de um veículo. E tem gratificação pra quem encontrar. Olha, se tu perdeu no banheiro, tu já sabe. Hoje sou o sol. Não é sacanagem. Os meus sonhos de amor. Valeu, gente, tô indo embora, hein? Vem embora!